cantavas, no final continuarás cantando para mim. Neste momento está bem ao meu lado, estás em todos os lugares, estás no ar que eu respiro. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Pecado, o Senhor me amou. Não há fim para o seu perdão e sua misericórdia. E a cada manhã continuas vindo, e as ondas do teu amor continuam a me lavar. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano. És um mar sem fim. Tu és um oceano infinito. És um mar sem fim. Os anjos estão nadando. Este oceano e ainda não consegue as margens encontrar. Dia e noite, noite e dia, contemplo novas revelações de tua face. Yeah. Tu és um oceano.